Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sonhas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.